Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da alegria. A voz. A voz do quê? Dessa como... terra de gigantes. A voz da terra de gigantes. A voz de que mais? Que calor! É, tá demais, né? Nesse estúdio. Pois é. E não adianta, o Alcântara jamais vai ligar o ar-condicionado, parece que ele faz de propósito, porque quando tá frio esse ar-condicionado tá ligado, e quando tá calor ele tá desligado. Isso, acho que de certa forma releva o ego dele, né? Então tá explicado porque ele faz de propósito. Bom, muito boa noite, muito boa tarde, não sei que hora que vocês vão estar ouvindo, se é no domingo à tarde ou se é na quarta-feira à noite. E como de praxe, a gente vai... A gente tem muita surpresinha pra hoje, né, no programa. Yeah, como sempre. É... A gente sempre faz esse programa com o coração, acima de tudo. A gente vai abrir com Mustache e os Apaches. É uma banda que eu sempre quis fazer um especial Mustache e Apaches aqui no programa Lixeirinha, mas nunca aconteceu, assim. E agora eu tô aproveitando isso porque eles lançaram um disco... E a gente ouviu o disco aqui, né? Muito bom, não é? Pois é, um disco bem legal. Eu admito que alguma coisa na primeira música, na faixa de abertura, me incomodou um pouco, mas eu acho... Parece foi uma, me causou uma estranheza. Sim, assim. É meio distoante do resto do CD, né? Mas eu acho que a estranheza que me causou foi, assim, que eu tava acostumado a vê-los tocar nas ruas, né? Uma banda de rua, que toca na rua, são artistas de rua, né? E... É, são amigos, né? Amigos, assim, eu dividi apartamento. Eu morei com o Rubão e já cheguei até a tocar na rua com eles. Posso falar isso? Posso dizer isso? Eu já toquei, cheguei até a tocar na rua com eles, com o Pastoriz e o Rubão, nas ladeiras da Vila Madalena. Naquela época que o Kassab tava meio que caçando os artistas de rua, né? E tal. E eles estão em São Paulo, eles tocam na cidade inteira e já estão bem conhecidos, já tocaram até, inclusive, na novela da Globo, aquela cheias de charme, não sei. E a gente, para vocês conhecerem mais do Mustache e os Apaches, além de vocês poderem baixar o disco deles diretamente do site deles, né, que é mustacheeosapaches.com. A gente vai deixar na página do Lixeirinha. Sim, sim. Eu vou deixar o link também de uma matéria que o Altas Horas fez com eles. Tudo na página do Lixeirinha, que é www.facebook.com/lixeirinha. Aproveita e curta a página e tal, todo mundo sabe disso. Então a gente vai abrir o bloco com Come to Sing With Us, que é uma música que eu me lembro que... A primeira vez que eu vi ela foi no set de filmagens do Adão, o Homem que Corre, do Lorian. Então, foi onde eu conheci o pessoal também, lá em São Paulo. Uma casa lá em Perdizes, se não me engano. Ou em qualquer outro bairro, enfim. Depois, a gente ouve Twang, que eu também estava presente quando eles estavam compondo essa música. Parece que eles estavam desenvolvendo a música, assim. Ela estava bem embrionária mesmo. E eles estavam ali no Anhangabaú, porque alguém ia fazer uma filmagem de alguma coisa. Eu acho, se não me engano, era da virada cultural de 11, eu acho. Depois, I'm Alone Because I Love You, que também tem clipe, se não me engano. Então, essa Twang tem clipe também, é só procurar lá no YouTube. E... vai estar na página do Lixeirinha. É, vai estar na página do Lixeirinha. E a gente fecha com Gigolô, que é... Não sei se tinha outro nome. Tem um vídeo também que eles fizeram. E ela tá um pouco diferente nessa versão aqui do CD. Bem legal, a gente escolheu basicamente as clássicas, né, do Mustache Apaches. Espero que todos gostem. Um abraço, aliás, pro pessoal do Mustachos Apaches. E voilá. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Não saia daí. Dictivo, então vocês precisando. Desculpem, tá? Ela chupou muita groselha. If you talk about my twang, I'm gonna hit you with my banjo. But if you talk about the angels, well, no, I can be more than a hoe hell inside of you. But if you talk about my twang, twang, twang, twang, gonna hit you, hit you, hit you, hit you. Itiaia. I'm alive to Itiaia. But if you talk about my train, train, train, train, I'm alive to Itiaia. Talk about my twain. I'm gonna hit you with my rattle. But if you talk about the end, well, no, what can be rubbing at home inside of you? But if you talk about my twain, twain, twain, twain, I'm gonna hit you, hit you, hit you. Thank you. just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm gigolo, playing. Gigolo, gigolo. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Gigolo, gigolo, gigolo. There will come a day, youth will pass away. What will they say about me? In the end comes I know, that was just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. There will come a day, you could pass away. Comes I know that was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody, nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and low. Sweet mama, come and take a chance with me when I am so bad. Whoa, nobody, nobody, nobody, nobody, no one, no one, no one, no one, nobody, nobody, nobody. Sibidi, sibidi, bop, silly bop. Lila Lele.